Aperta e select! Estamos começando mais um episódio da Load News de número 35. Vamos então falar dos lançamentos dessa semana para PC: Lineage 2, Chaotic Throne, Glacial Final. Caraca, é o mesmo nome isso? É cheio de subdivisões, né, no nome da nova... Cara, tem dois pontos, sabe? Lineage 2, dois pontos. Chaotic Throne, dois pontos. Glacial Final. Caraca, deve ser uma expansão da expansão, né, cara? Assim. Lineage 2, Chaotic Throne, né, é um jogo e tal, bonitinho. E agora lançou essa expansão gratuita, que traz novos lugares a serem explorados. É, chupa essa Blizzard que cobre pelas expansões. Mas também deve ser expansão... Sabe, é. Aqueles 3 megas, né? É, pro outro lado, cara, Lineage tem uma base muito menor do que a Blizzard. E eles não têm uma espada, né? Ah, é a Frostmourne, né? Eu também não tenho, mas tudo bem. Temos também pra computador Real Deal Slots Adventure. É um jogo de cassino. Eu queria entender por que que tá tendo um boom de jogos de cassino ultimamente, né? Nós tivemos de Las Vegas anteriormente, não sei se vocês lembram. Fomentar a economia que tá... Semana de crise, as pessoas querem se voltar pros jogos, né, de azar, pra ver se conseguem ganhar dinheiro fácil e tal, né. Temos também Stalin vs Martians, né, que o André já tinha falado desse jogo, mas ele tá saindo agora. É, você controla tropas do Exército Vermelho Russo contra invasões alienígenas no mundo, sabe? Aquela visão Age of Empires... Cara, mas é meio idiota, né? Porque todo mundo sabe que o Stalin ganha fácil, né, cara? Né? Acho que não dá pra um jogo inteiro. Deveria ser tipo, Stalin massacra Marte. Imagina só, né, de repente você tem uma opção lá, que você consegue fazer os marcianos virarem comunistas também. Já pensou? Aí eles ficam vermelhos, não verdes. Vocês já pararam pra ver as imagens desse jogo? Os alienígenas são aqueles verdinhos com três olhos, iguais os do Toy Story, sabe? Aham. Uhum. E tem uma screenshot que aparece um Stalin gigante andando na tela, sei lá, uma parada bizarra. Caraca, é mesmo, tem um Stalin gigante andando pela tela, velho. Raio é comunismo. É. 20 anos atrás ele teria sido censurado com certeza, mas tudo bem. Temos também Eco Tycoon, Project Green. Não é um roller coaster, é um jogo... Tipo, você, sei lá, meio SimCity, mas versão ecológica, né? O jogador é estimulado a lidar com recursos naturais e níveis de CO2 em países, coisas desse tipo. Ou seja, boring, né? Ah, às vezes é boring, ok. O legal desses simuladores é você poder fazer as coisas antiéticas sem nenhuma consequência, né? Ah, é, pois é. Aí você faz em um que você tem que ser politicamente correto, né? É um jogo educativo, na real, né, cara? Ah, eu acho interessante, cara. Eu acho que é válido, sabe? Ah, como jogo educativo, eu também acho. Temos também Evil Chrome Legends. É um jogo de ficção em que você controla um mercenário espacial. É, deve ser algo bem Cowboy Bebop, sabe? Se é um Lone Wolf e etc. Ou então, bem Metroid, mercenário espacial. Não tinha pensado por esse lado. As pessoas esquecem que a Samus é, na verdade, uma Bounty Hunter, né, cara? Metroid só mostra a Samus fazendo serviço, não mostra a Samus negociando com os caras, sabe? Tipo, com umas plaquinhas de guanta de dentro da nave. É um daqueles jogos que eles esquecem que o personagem tem que exercer sua profissão, né? Tipo, ela deveria ser uma mercenária, mas você nunca vê ela caçando recompensa nem nada. Não, cara, todos os trabalhos da Samus são trabalhos que ela tá sendo paga pra realizar. Exato, ela não chega pra ela, Samus, por favor, salva o meu planeta. Samus, tem alguma coisa errada e maligna naquele planeta ali, dá uma olhada no céu. Ela, ok, sabe? Aí você tem que falar, de repente, eu posso te recompensar financeiramente. Nós já é, aí ela vai pro lugar, sabe? É. Tu chega com as suas pernas cortadas, tá ligado? Sua família inteira foi destruída por piratas espaciais, fala assim, Samus, por favor, me salva. Ela fala, não. E paga antes. E temos também pra PC, MLB do Gaut Heroes. É um jogo de beisebol online com personagens licenciados. Dane-se isso, porque no Brasil quase ninguém joga beisebol, né? Enfim. Um MMO beisebol. Caraca, é muito divertido. O cara anda com aqueles tacos de metal, Frostmourne, sabe? Congelado, assim, nas costas e tal. Tipo, aí você manda magia de parar o tempo, é bola devagar. Ah, é. Pra Xbox 360, nós temos Virtual One, Oratório Tangram, versão 5.56, né? Assim, mais um jogo de Tangram aí, na área. Não sei por que ele tem esse nome todo complicado, porque no final todo se resume a um jogo de Tangram. É, podia ser Tangram. E por que versão 5.66? Cadê as outras? A 5.65, que demais? Cara, eu queria saber também. Então. Na verdade eu tô um pouco me lixando pra esse jogo, mas tá aí, né? Ele é pra Live Arcade, não é pra... Não é um jogo assim que você comprar na loja com os outros, não. E temos também, live arcade também, né, Banjo-Tooie. Olha só. Né? Não, de acordo com o GameSpot, Banjo-Tooie também. Eu tô meio com medo de falar isso, mas eles disseram que tem, então tem. Pra Nintendo Wii, nós temos Fantasy Aquarium World. É um jogo de simulador de aquários. A gente já viu o trailer dele há muito tempo, cara. Porque ia ter um jogo de simulador de aquário pro Wii, mas é esse, pra mim, já tinha lançado. Bom, esse é um simulador de aquário que tá sendo lançado agora. Eu acho que ele não é o único simulador de aquário lançado pro Nintendo Wii. Tem um outro aqui que chama Aquatic Tales. É, nossa, a vontade de simulador de aquário do Wii é que ele precisou gastar dinheiro com comida. Nem com peixe, nem com aquário, nem com água, nem com nada, né? Só não, mas você precisa gastar comprando o negócio, né, cara? $50. E se o peixe morrer, você não precisa colocar ele na descarga. Pra Nintendo DS, temos Super Robot Tyson OG Saga Endless Frontier. Nossa, eu acho que... Não só em termos de nome, cara, mas se você vê o gameplay, esse é o jogo absoluto. Sabe, você jogou esse jogo, você jogou tudo, velho. Esse jogo tem espada, ele tem Velho Oeste, ele tem robôs, ele tem Hadugs, ele tem RPGs, Ultra Combos, e eu só vi 30 segundos dele, velho. Que isso, velho? Esse é um jogo absoluto, cara. Condensou tudo e jogou lá. Não, aposto ali no meio deve ter algum simulador de cassino. Uhum. Pra vocês terem uma noção, ele recebeu 7, sabe, no review aí da GameSpot. E, cara, na capa dele você pode ver um mecha, um cowboy, uma mulher com cabelo bicolor, uma outra mulher com chifre na cabeça, sabe? Demônios, guerreiros e feiticeiros, espadas e armas. Isso só na capa, tá ligado? É, isso na capa. Pois é, cara, é o que eu te disse. Pra Nintendo DS, olha só, cara, só título assim, sabe? Da pesada mesmo, né? Smiley World Island Challenge. Challenge. Tem um smiley na capa. Smiley. Eu não sei como que dedicaram uma ilha ao Smiley, e muito menos como que eles colocam desafios numa ilha do Smiley, mas tem. Nós temos também pra DS Elite Forces Unit 77. Não é uma continuação de Tropa de Elite, é um jogo de ação e estratégia sobre se infiltrar em bases terroristas e salvar o dia. É, deve ser tipo comandos, né? Pra PSP nós temos Dynasty Warriors Strike Force. É um grande título, né? A série Dynasty Warriors é uma série famosa já. PSP demora pra lançar jogos, cara, mas quando ele lança normalmente jogos que são bons, né? Os jogos que são muito aguardados. Né? Tipo DS, né, cara? Não, o DS já segue a outra estratégia. Lança o máximo de coisas possíveis, com o máximo de nomes estranhos possíveis e vê o que dá certo, né? Ou o que não dá. Cara, assim, você sabe por que tem tanto nome estranho no DS, né? Não. Porque tem tanto jogo que os nomes normais já foram usados, sabe? Ah, tá. Aí tem que criar esses nomes com, tipo assim, 2 pontos e coisa do tipo, né? É, exatamente. Você vai olhar assim, jogo Elite Force. Já deve ter, sabe? Aham. Uhum. Aí o Elite Force Unit. Já deve ter. Eles botaram 77. Ah, é que nem quando você vai fazer e-mail no Hotmail, você digita paulo@hotmail. Aí já existe. Aí você tem que colocar, tipo, Paulo 315, porque existem 314 Paulos, né? No Hotmail. Por aí. E, finalmente, pra multiplataforma, nós temos X-Men Origins. Pra tudo, né? O X-Men Origins Wolverine pra PS3, PC, 360, PSP, PS2, Nintendo DS e Nintendo Wii. Cara, tudo. Cobriu... Agora, a pergunta que não quer calar. É, a versão do 360 é a mesma do PC, a mesma do PS3, mas a do PlayStation 2 provavelmente deve ser a mesma do DS de novo, né? PSP, DS, Wii e PS2 deve ser a mesma versão. O jogo já pegando carona no filme, né? O filme também não vai estrear agora? Vai estrear dia 30 agora. Tô louco pra ver, cara. O jogo vai estrear 1º de maio. Temos também Velvet Assassin pra PC e Xbox 360, é aquele jogo stealth, Segunda Guerra Mundial. Acho que tem um trailer no download sobre ele. Desde o início do download já ouviu falar desse jogo. É, e cada vez mais jogos que a gente vai acompanhando no download desde o seu nascimento, né, cara? Do seu embrião até o seu nascimento. Cara, God of War 3 a gente pegou desde o início, né? Ué, Sonic the Dark Knight também. Também. Nem sempre a gente pega coisas boas. É, foi o que a gente disse no Dark Knight, né? A gente viu ele nascendo, a gente viu ele crescendo, a gente viu ele se viciando em drogas e morrendo depois, sabe, de overdose. E a gente no enterro olhando assim, falando, eu avisei. É, a gente viu o enterro também, cara. Com a equipe na load lá, vendo o Sonic lá, enterrado com aquele espada. Ai, morreu tão novo. Tadinho. Vamos então para as nossas notícias dessa semana. Fernando, comece. Então, para começar aqui com uma notícia... Olha só, o meu tom imperativo deu certo. Vai se foder, Fred, né? Ah, tá, desculpa. Retornando a Midway, né? Faliu? Não, faliu. Faliu, ponto. E como a gente disse alguns valores atrás, tinha três empresas tentando comprar ela. Duas empresas e um investidor privado, sabe? Um cara meio esquisito aí, a gente não sabe quem é. Misterioso. O contato da empresa revelou, né, que, pelo jeito, a Warner Bros. Que vai comprar com um preço que está sendo combinado em torno de $30 milhões. Seria o necessário para eles se reerguer, né, pagar todos os dívidas que tem e dar a empresa para a Warner. Porque a Warner né, já tem até uma divisão, que é a divisão de games, que seria querer anexar então, a Midway a essa divisão delas. Eles não estavam pretensões de continuar com o MK Team, né? Eles não têm interesse em continuar com o time, né? Seria um novo time, então, para franquia. Tudo indica a Midway vai pra Warner mesmo. Interessante que eles decidiram, então, de fato, reiniciar a série Mortal Kombat, né? Porque já que eles estão tirando a única team que era a série atualmente responsável por Mortal Kombat, eles vão ter que começar tudo de novo, né, cara? É, talvez tentando salvar a franquia, né? É, parece que eles estão querendo reiniciar mesmo a série Mortal Kombat. Se eles continuarem com Mortal Kombat, o que é o esperado racionalmente, já que é o definitivamente o maior título da Midway, parece que eles vão recomeçar a série do zero, né, cara? Eles provavelmente vão querer reinventar tudo, já que tá trocando a equipe de produção mesmo, já que eles querem continuar com os caras. O que pode ser uma coisa boa, já que a série já pisou muito na bola, né, velho? Às vezes é melhor você começar do zero mesmo do que tentar emendar. Com certeza. Depende também, né, vai botar na mão de quem, né? Mas resta saber também se a Warner ela vai comprar a Midway e fagocitar ela pra fazer parte agora de uma divisão só, ou vai fazer como a Microsoft faz, sabe? Aliás, como a Microsoft ou a EA faz, entendeu? Ter as suas third parties, sabe, delas e deixar elas com uma certa liberdade criativa, sabe? É, isso provavelmente tá sendo decidido nesse momento, né, enquanto estamos gravando. Ou não. Esses caras de me ligar quando eles decidem pra... Ah, tá, tá. É. Ah, cara, eu já tô vendo também, vai sair daqui a pouco um Mortal Kombat Begins. Caralho. Sabe, tipo Batman Begins, que a série foi piorando, lançou Batman e Robin, a série foi pro poço, aí depois lançou Batman Begins pra, sabe, fôlego novo e tal, tô sentindo isso, cara. Vai ser bom. É. Pra quem gosta de Mortal Kombat, né? Eu não tô nem aí, na verdade. Ah, mas de repente você pode até passar a gostar, de repente. Não é que eles fazem um Mortal Kombat mais voltado, tipo, pro Street Fighter ou... Um Mortal Kombat versus The Lion King. Crossover, né, cara? Se fosse versus The Lion King, eu ia pelo menos me prestar a jogar ele pra saber como é que tá. Não sei se eu ia conseguir gostar. Anyway. Né? Continuando. Então, essa notícia, cara, ela partiu meu coração, sabe? Eu fiquei, assim, triste pela... Música triste, Fred. Música triste. Pão, sobe a música triste aí. Menino norueguês de 6 anos de idade, ele quis mudar o seu nome. E na Noruega, esse tipo de ação... Ela tem que ser aprovada pelo rei. Você disse é um departamento do rei, né? Não é o rei que... Ah, sim, mas é, digamos que é o rei, entre aspas. Uhum. Daí ele escreveu uma cartinha, né, pro rei e pediu pros pais entregarem. Só que quando eles leram a cartinha, o menino ele queria mudar o nome dele pra Sonic X. Caraca! Nossa, que doido! Tipo, Sonic tracinho X, tá ligado? Ele queria que fosse o nome dele. É, aí os pais não quiseram entregar a cartinha, sabe? Que. Sabe, não, claro, não. Os pais sabem, né, que o caminho que o Sonic tá tomando, o menino ia ser muito zoado no futuro. Então eu acho melhor, não, meu filho. Não coloca Sonic, escolhe outro personagem. A galera zoando ele na escola, tá ligado? Ele chega assim, o pessoal. E aí, Black Knight, beleza? Será? Só que depois de muito garoto insistir, né, eles acabaram botando no correio, né? Assim, eles acharam que não ia dar em nada, sabe o que? Não tem problema, bota lá. Cara, mesmo. Tô vendo onde que isso vai chegar, velho. Não, calma, não é. Pronto. Aí depois de um tempo, a carta é retornada, sabe? Resposta. O rei, cara, o rei, sabe? Não foi o conselho, o rei respondeu a cartinha do menino. Falando que não, que ele ainda era muito novo, que ele ainda não tinha maturidade pra isso, que só com 18 anos de idade pra mudar o nome ou não. Poxa, coitado. Só que esse caso todo chamou a atenção da SEGA, que tá preparando um pacote especial do Sonic pra amenizar a decepção do menino, que não teve seu nome mudado. Ah, tá. Então o pacote especial da SEGA vai amenizar a decepção dele. É tipo, olha que jogo legal, Sonic the Black Knight. Ah, mas se o menino é fã do Sonic, ele vai gostar, cara. A SEGA tava pensando assim, não, coitado dele, vamos abrir os olhos dele. Então manda todo pois o pacote é. De jogos do Sonic. Tipo, aí ele vai jogar Sonic Heroes, aquele jogo do Shadow, aí vai começar a pensar, caraca, essa foi por perto, cara, imagina se o rei aprova, né? Esse negócio. Cara, se o rei respondesse a carta, com uma carteira de identidade nova pro garoto aqui, ó, a partir de hoje seu nome é Sonic X. Aí ele manda outra carta pro rei, aqui, eu conheci um pouco melhor meu personagem, será que não tinha como eu voltar a ser um bom e velho, sei lá, meu nome, não? Aí eu respondia, não, haha. É. Rick Rolled, né, cara? Ah, cara, essa notícia é inacreditável. Olha só, essa notícia foi retirada do Nowload, né, equipe Nowload Press, Diego e os outros caras, né, a nossa banda de heavy metal já conhecida, que Sean Elliott colocou no Twitter dele, na semana passada, oferta de aula particular de Tetris, preços acessíveis, como dizer. De acordo com o pôster dele, a aula dele vai ser um treinamento individualizado, olha só, né, aula particular, de 90 minutos, mas metade desse tempo ele vai te mostrar como ele joga, sabe? Então, 45 minutos ele te mostrando como se joga Tetris e etc. Vai custar $30 e, de acordo com o post, você irá finalmente vencer o seu problema de autoconfiança em relação a Tetris e poderá desafiar os seus amigos, estranhos e membros da família. Hã? Caraca, hein? O que eu estou esperando, né, cara? Cara, tipo assim, o cara fala como se Tetris fosse o centro da sociedade, sabe? Assim, como se ter aula de Tetris fosse, tipo, ter aula de você saber ler, né? Tipo assim, de enfrentar a vida e tal, né? Ué, não é não? Eu vou postar agora no meu Twitter, eu dou aula de para o ímpar. E, tipo, como assim? 45 minutos só você ficar vendo ele jogar? Pois é. Tem alguma apostila pra isso? Eu acho que não. Ah, se tem, ele não comentou sobre isso não, cara. Eu acho que não tem não. E aí ele fala o seguinte, se você quiser um curso mais avançado, né, mais aprofundado na teoria, né, do Tetris, né, cara, como se, né, você precisasse de cálculo 2 pra você, tipo, fazer Tetris. Como se encaixar, né, pedaços em buracos, é uma coisa muito... Ele oferece também uma aula avançada de 2 horas, né, do que se chamaria de Tetris intermediário, que custaria $40 a $55. O valor já inclui bebidas alcoólicas, que podem ser pedidas, né, enquanto você estiver tendo aula, e custo das baterias. Próxima notícia então, Fernando. Não, próxima notícia aqui é outra decepção, né, para um garoto. Nós já vimos que o garoto que não conseguiu ter seu nome mudado para Sonic X. E nós já vimos o garoto que não conseguiu acionar um paraquedas, né, usando uma sacola de plástico corda anteriormente. Tipo, né, talvez isso é um pouquinho antes da queda ele tenha conseguido acionar, né? Eu aconselho o amigo dele a tentar. Enfim, um garoto de 16 anos, no seu aniversário, ele foi ganhar aniversário, claro, tem que ganhar presentes. Aí a mãe dele deu pra ele primeiro o Guitar Hero On Tour, mas de DS. Só que ele não tinha um DS. Tipo, como assim, né? Dar um jogo de DS e ter um DS. Mas aí, mais tarde, ela apareceu com uma surpresa. Ela entregou pra ele uma caixa, que quando ele tirou o papel, viu lá, DS, né? Tendo DS. Oh. Ele ficou todo, yes, yes! Ficou todo feliz, abriu, tirou o plástico, abriu a caixinha e tinha um montão de pedras, papel e escrito em chinês. Oh, cara. Caraca. É, velho. Aí ele olha pra mãe dele assim, com lágrimas nos olhos, todo sentido, né? Coitado do menino, no aniversário dele, fingiu que ia dar um DS, dar uma caixa de pedras. Aí que é a coisa mais impressionante, porque a mãe dele também olhou ficou assim, what the fuck? Olhou com uma cara de, hã? Não entendi. A mãe dele comprou a caixinha selada e dentro da caixinha não tinha o DS, tinha um montão de pedras e um papel escrito em chinês. Tipo, ela foi enganada, não, ela não quis enganar o filho. Ah, tá. E aí? Tipo, e aí? Ela conseguiu. Aí, tipo, ela foi atrás da loja onde ela comprou, né, querendo de volta, e eles estavam se recusando, né, falando que não era problema deles, que na caixa tinha isso, porque ela não tinha aberto tudo mais. E claro que depois, com o tempo, ela conseguiu, de fato, reembolso, né, na loja. Ela foi lá, brigou por isso, né, mais e o reembolso, mas antes disso, ela comprou um DS de verdade pra ele, porque, né, coitado, ele ia ficar com o jogo. Só que dessa vez, ela falou que ela pediu pra abrir a caixa na frente dela pra ver se se desse tava lá dentro mesmo. Eu tava conversando com o André, eu acho, de um cara que comprou, acho, um PlayStation 2 e veio um pedaço de pedra, um granito gigante dentro da caixa. Eu já ouvi falar do celular, o cara comprou um celular e veio um tijolo dentro. Elas acontecem mesmo, cara. Tipo, ah, o cara chega assim, ah, já tem tanto, sabe? Não vai fazer falta se eu pegar um e botar dentro uma outra coisa, sabe? É. Mas... é, o que deve acontecer nisso deve ser dentro da fábrica. Ó, provavelmente alguém da equipe de montagem que fica perto lá do processo de embalar e tal, pega um produto lá e coloca alguma coisa dentro antes de ser lacrado, sabe? Pra ficar com o negócio pra ele. Provavelmente é isso que acontece, cara, porque isso já aconteceu outras vezes também, né? A gente vê aí, né, não é comum, sabe? O cara põe alguma coisa que tem mais ou menos o peso ou pra encher o espaço lá e tal, e já é, sabe? E mesmo porque, né, o bilhete tava em chinês, né? É. É, provavelmente foi feito na China, né? Várias e várias embalagens, uma eles podem saquear, né? Foi o que provavelmente aconteceu. Não podem, né? Mas eles saqueiam. É, não podem, mas tiveram a chance de fazer isso, né? Mesmo sem poder. Aconteceu nos Estados Unidos uma promoção de uma franquia, de uma rede de lanchonetes do país inteiro, que a rede que conseguisse vender mais em determinado período ganharia um Toyota, né, de acordo com a rádio lá, né, como foi divulgado na rádio. Toyota. Ah, tá. Era um Toyota, né, falando em inglês. Aí a mulher ganhou, né, yes, Toyota e tal, né, ela foi mó feliz lá, recebeu o prêmio dela. Aí os caras colocaram a venda, né, nos olhos dela e tal, e levaram ela lá pro estacionamento, onde ela receberia seu suposto carro. Aí quando eles tiram a venda dela, ela olha pra frente, na vaga do estacionamento tem um boneco do Yoda lá, sabe? Tipo, Toy Yoda, sabe? Caraca, velho! Caraca! É, tipo, só faltou chegar um baterista lá na hora, né? Só que aí a mulher processou os caras e tal, e eles foram obrigados a dar um Toy Yoda de verdade pra ela. Cara, é muita sacanagem as coisas dessas, né, velho? Você acha que vai ganhar uma parada destruidora e tal, sabe? Seu sonho de consumo e tem um boneco do Yoda lá no meio, sabe? Se eu fosse a mulher, eu exigia o carro e o boneco do Yoda, cara. Eu ia querer os dois ainda pro carro com o boneco do Yoda dentro, né? E uma indenização ainda, só que não é. É, e só pra deixar de ser trouxa, né? Mas quando eu comecei a ler essa notícia, eu pensei que era a mãe mesmo, tinha sido sacana. Porque eu já vi uma vez um vídeo, cara, que eu quase chorei. Música triste de novo. Música triste de novo, vamos lá. Tipo, parecia que era uma família pobre, mas deu pra esse menino. O menino tinha embalagem, tá lá, Xbox 360, caixa, né? O menino, ele fica com aquele brilho nos olhares, sabe? Todo assim, todo feliz, aliado assim, quando ele tira roupas da caixa. Aí todo mundo em volta começa a rir do menino. Aí só vem aquela lágrimazinha rolando no olho. Cara, que baia, cara. Que oh, isso é muita sacanagem, velho, sério mesmo. Aí todo mundo começou a falar, você acha que a gente tinha dinheiro pra comprar um Xbox? Nada a ver, deu dó. Depois, neguinho, não, porque jogo que faz a criança roubar, né, pra comprar videogame, matar os pais, essas coisas, né, cara? Cara, esse aí é um Punisher em potencial, mas assim, em potencial demais, cara. O dia que esse cara acordar pra vida, o dia que ele descobrir a pólvora, sabe, corre, velho. Porque a fúria dele vai ser incalculável. É muita sacanagem ter fazer isso com o ser humano, velho. Né? O cara, 5 anos de idade, você faz uma parada dessas, velho. Muito bom, muito pai, velho. Ai, que deu o LeChuck, né, que matou o Garbus por causa do carro lá. É, porra. Que pariu, velho. E que próxima notícia, então? Certo. Crise, mais uma vez, está afetando o mercado de entretenimento. A Universal pausa a produção do filme do BioShock por causa de problemas de fundos mesmo, sabe? Louca. Anunciando que o filme ele tinha fundos de mais de 160 milhões de dólares. Só que mesmo assim não tá dando. Eu arrisco que assim, as partes mais caras de um filme desses seria você realmente ter que fazer aquelas partes de água e de vidro quebrando e saindo da cidade, a cidade já sendo inundada e sei lá no meio. Eu acho que seria o mais caro mesmo, né, cara? Lembrando que o filme ele tava na fase de pré-produção. Então é aquela fase onde você tem que lutar, conseguir fundos, fazer planejamento de como esses fundos vão ser gastos e aonde. E só nesse planejamento, tipo, os gastos que passaram muito do que eles tinham, entendeu? Aham. Uhum. vieram dar uma... Não, é a partir daí você tem uma ideia que eles estão gastando muita grana com isso, cara. Pra 160 milhões não serem suficientes, realmente eles devem estar fazendo um projeto muito ambicioso. Eu acho uma coisa boa, assim, você perceber também que, pelo menos, os caras viram que eles não estavam com o dinheiro pra fazer o projeto do tamanho que eles queriam, e a partir daí eles resolveram adiar o filme, ao invés de lançar um filme piorado, que é o que a gente vê, por exemplo, acontecendo com Alien vs Predador 2, que eles já lançaram sabendo que o filme ia ser defasado em termo, em vários termos, assim, porque eles não estavam injetando dinheiro suficiente pra fazer um filme bom, e foi mesmo defasado. É, pelo menos isso quer dizer que eles estão esperando ter o dinheiro suficiente pra fazer uma produção bem feita. Esperamos, né? Será que eles iam lançar aquelas capas de DVD de São de Colecionador, cheio de alga pregada, sabe, aquelas coisas assim? É, ou com uma broca. Ah, é, tipo, os publicitários da Capcom, né, e que fizeram o Godfather 2, né, vão entrar aí na parada de novo. Vou colocar uma broca real, né, de edição de colecionador. Você vai sair perfurando a galera aí na rua com ela. Exato, nada melhor. Minha última notícia aqui: o Nowload já confirmou, né, ao longo de sua história, o surgimento de Guitar Hero Metallica. Confirmamos também o anunciamento de Rock Band Beatles, que aconteceu há, sei lá, 3, 4 semanas atrás. E agora, nós recebemos a confirmação de que vai ser lançado o Lego Rock Band, que é um rock band usando a franquia Lego, ou seja, os personagens, baterista, vocalista, a banda como um todo, vai ser formada por Lego. Maravilha, cara. Caça-níquel. O mais engraçado é a proposta deles, né? Eles falam que no rock band, o normal, você faz um tour pelo mundo, sabe? E vai, faz a sua banda ficar famosa e tal. Só que no rock band Lego, você vai começar fazendo o tour pelo seu bairro, depois pela sua cidade, o seu país, uau, o mundo inteiro, e depois você vai fazer um tour pelo universo, cara. Mudou todo o sentido do jogo. Agora sim, tem. Sinceramente, cara, eu, assim, na minha condição de ser humano, vendo uma banda fazendo tour pelo universo, eu acho que uma banda formada por peças de Lego marcianos não iria me empolgar muito não, sabe? Então eu não vejo por que isso conseguir dar certo, mas tudo bem, né? Outras franquias no universo Lego, cara, funcionam bem, tipo a Wars, Indiana Jones, que é um jogo, você vê que por mais que pareça o jogo normal, é um jogo tematizado com Lego. Tem aquelas coisas que você pode ver, o cenário é diferente, a habilidade é diferente. Tipo, em Star Wars você tem que usar a força pra você fazer peças de Lego se encaixarem. Isso, não, muito legal. Mas já no Rock Band Lego, cara, o que vai ter de Lego ali? Vai ter só os personagens de Lego? Vai não ter nada que remete a Lego. Pode até acabar sendo um bom jogo, mas não deixa de ser um caça-níquel. Pela temática de Lego, espera-se que o jogo vá ser para um público mais casual, mais jovem, possivelmente. Ou se mais jovem, entenda-se crianças mesmo, né? Porque o público jovem de, sei lá, 15 a 20 anos já ama a série Rock Band e Guitar Hero, né? E ele é feito uma parceria da Lego Group, Harmonix e MTV Games também, né? Que é uma coisa que eu não esperava, mas MTV Games tá no meio. System of a Legal é um vídeo feito em 2006, cara. É, a ideia provavelmente veio daí porque tá aparecendo muito. Ia ser isso, cara. Ia ser isso. Eu não consigo ver ele de uma forma diferente, sinceramente. Também não. Pode, sei lá, os caras ter uma brainstorm lá do caramba e fazer uma coisa diferente, mas vai ser difícil. Provavelmente vai ser isso. Tipo assim, se fosse ainda Guitar Hero, eu podia chutar que, sei lá, o Star Power ia envolver pecinhas descolando e colando de novo, sabe? Aquela animaçãozinha que os bonecos fazem e tal, mas nesse caso eu não sei. Vejam aí o vídeo de System of a Legal, então, né? E decidam aí se eles tiraram ou não a ideia daí, parece muito que foi. Vamos deixar aí junto com o link do Lego também. O nosso Nowload News número alguma coisa, que não importa agora, porque eu já esqueci, vai ficando por aqui. E Mission Failed, you got busted. É isso que as falas entendem, né? É. Busted. Ou wasted, se você morrer. Exato, Diego! Então, deixa eu ver. We didn't start the flame war. Cara, muito irado, né? A musiquinha é super legal, velho. E é muito true, né, velho? É. Os comentários dos caras, velho. Você tá vomitando aí, Henrique? Não. Eu sempre quis fazer isso, velho. Vomitar? A gente já pensava isso um dia desse. O atendente de telefone, de telemarketing, tipo assim, você tá conversando mal normal com ela, você... Peraí, rapidão que eu vou vomitar. Caraca, velho. Aí você voltava a conversar mó normal, como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu já fiz algo parecido. Cara, eu já fiz algo exatamente parecido, só que em vez de ser assim no telefone e tal, foi pessoalmente. Quando eu estava na casa dos nossos amigos lá, a gente estava bebendo e tal. Aí você vomitou de verdade. É, tipo assim, mas foi uma parada, sabe? Não fiquei enjoado, foi como se eu tivesse... Sabe? Nossa, como se fosse, sei lá, como se fosse limpar da garganta. Sabe? Virei pro lado na grama, fiz um. E um cuspidão assim, maior assim, né? Voltei e fiquei conversando lá, então, né? Como tá falando, isso aqui. Que isso, velho? Que horror. O Rigue tem um passado boêmio, velho. Olha só. Cara, nossa, nem quero falar disso pra não romper minha moral no download. Porque... É, porque se liga que tá gravando, o extra tá aí, né? Lembrando, né, pro pessoal mandar as suas sugestões, seus comentários sobre um jogo só em específico, de filmes que se tornaram jogos, pro nosso e-mail que talvez vocês vão no ar, né, no dia do podcast. É. Lembrando, são filmes que se tornaram jogos e não o contrário. Como nós temos o exemplo dessa semana, que vai ter o jogo do Wolverine, que é do filme do Wolverine. Gravem seus comentários falando do jogo, falando se você achou bom ou ruim, o porquê disso. E, por favor, não editem o áudio, mandem ele normal, sabe? Não bota fundo, não bota som ambiente, não bota efeito sonoro, não faz nada disso, sabe? E que não seja mais longo do que 5 minutos, por favor. Pra facilitar todo o processo de edição.